Até às 19h, FM Estéreo da Rádio Comercial Lança Chamas. Este será um dos destaques da emissão de hoje, à parte da presença de Zika, com mais uma edição dos Filhos do Metal, Savage, Blues and Lately. Um dos álbuns que em Portugal, após a sua respectiva edição, tem sido mais bem sucedido na zona do hard rock heavy metal, naturalmente Iron Maiden, o último. Soltas do Lança Chamas de hoje, retomada do destaque para os Savage. Let It Loose e Cry Wolf, dois destaques já feitos do álbum Loose and Lethal dos Savage aqui no Lança-Chamas de hoje, que inclui mais daqui a pouco uma edição já há algum tempo no defeso de Filhos do Metal. Chris Bradley, baixo e também o guitarra, aliás o vocalista solo, Andy Donson, guitarras solo, apoios vocais, Wayne Renshaw, guitarras, Mark Brown, bateria, Savage. Comercial. Rádio Jovem. Filhos do Metal. Black and Blue. Black and Blue. Ouvindo o grupo Black and Blue de Los Angeles, fica a impressão de que eles são a resposta americana aos Def Leppard, prontos para uma audiência de milhões. Mas a prova dos nomes nestas coisas de rock and roll é o show ao vivo. Se nos concertos de grupo não resulta, então melhor é ir para casa e ficar quieto, como já o fizeram milhares e muitos milhares o farão. Black and Blue ao vivo são como uma carga de dinamite pronta a explodir. Sem seguir o visual de grupos como Motley Crue, cobertos de sprays para o cabelo e grandes maquilhagens, os Black and Blue preferiram algumas t-shirts e calças justas, empregando quase toda a energia na sua música. Patrick Young, baixo, St. James, voz, Tommy Taylor e Jeff Warner, guitarras, e Pete Holmes, bateria, voaram até a Alemanha para trabalhar na produção do seu primeiro álbum com Dieter Dierks, que já havia produzido os Scorpions. O LP inclui 10 temas. Ouvimos abrir esta edição dos Filhos do Metal, Hold On To 18, e ficamos agora com School of the Hard Knocks. Black and Blue. Para a semana, os Filhos do Metal voltam com uma edição de heavy metal espanhol abordando os grupos Ebo e Ángeles del Infierno. Boa tarde. Filhos do Metal, uma rubrica de Zika no lança-chamas Volta e Meia. Rádio Comercial. Rádio Jovem. Esta é parte do outro destaque do Lança-Chamas de hoje aqui no FM Estéreo da Comercial até às 19, a par dos Savage, Talas, álbum Sink Your Teeth Into That. Ice Speed on Ice, uma das passagens já habituais antes deste destaque, e também Shy Boy. Lança-chamas do Stalas, novamente para os Savages, dois destaques do Lança-chamas de hoje, que incluiu já uma rubrica mais de Zika, os Filhos do Metal. A não esquecer, no próximo sábado, outro Filhos do Metal, desta vez com os nossos hermanos Ebo e Ángeles del Infierno.